E fugiu do alojamento. Não voltou mais. Ficou trabalhando mesmo em sala de aula. O Esdra e o Preto, os dois ficaram todos lá do município do Doutor Severiano. O Esdra e o Preto foram persistentes. Eles ficaram, aí foram titulares durante a competição. Jogaram, foram titulares contra Corinthians de Caicó, Baraúnas, Potiguar, ABC. Mas os outros vieram. Quer dizer, Disseu, Neguinho e Aldemir, eles não quiseram. Hoje poderiam estar onde? Poderia ser um profissional. No Corinthians, né? No Vasco da Gama, no Internacional, né? Porque a Pau Ferrense era a Vritini. A Pau Ferrense era, à época, era um time que disputava a primeira divisão do estado, é a Vitrine. Mas eles não quiseram. Você tem que querer. Aí hoje estão trabalhando para sobreviver, né? Para poder prover a sua família. A realidade é essa. Mas a vida é assim, né? Cada qual tem suas escolhas. Vamos já falar do Campeonato de Pereiro, viu? Vamos falar do Campeonato de Pereiro. Agora me diga uma coisa. Você, aqui na região, qual time você torce? Na verdade, o primeiro time que eu acompanhei, né, no torneio, no Campeonato aqui de São Miguel, e ajudei ali nos torrões, foi o Jardim, né? Então, se ele tiver no time, se eu tiver por, se tiver um campeonato e colocar ele, eu vou ajudar, né? Mas se não, agora eu tô encostando no Chabocão. Tá no Chabocão. Bom, vamos falar sobre o Chabocão. Olha, hoje aqui não tem panorama nacional. O futebol tá em recesso. Hoje tá todo mundo amador. Tá todo mundo de férias. Tá todo mundo de férias. Tá acontecendo aquele vai e vem de atletas, não é? Aquelas saídas e chegadas de malas. No Palmeiras, no Vasco, no Flamengo, em todos os times, né? Todos os times, sempre essa época do ano, tá dispensando, contratando, né? E, enfim, não tá... Agora só dia 11 de janeiro é que vão começar os campeonatos estaduais. Aí depois dos estaduais vem aí o Campeonato Brasileiro, da Série A no finalzinho de março, aí vem Série B, Série C, Série D, Copa Libertadores da América, que começa agora no mês de abril, né? A pré-Libertadores começa um pouco antes, aí vem Copa do Brasil, olha, Champions League, e aí mundialmente falando vem a Champions League, a UEFA, muita coisa boa em 2025, assim como foi nesse ano que está se findando. Então hoje é futebol amador, como sempre... em todos os programas aqui praticamente todos os programas, toda a programação aqui da Rádio Difusora, a gente primazia aqui o futebol amador, de primeira que é o amadorismo. Se sobrar tempo, a gente dá uma adentrada nos clubes pelo Brasil, principalmente em época de campeonato estadual, campeonato brasileiro, que a gente traz os resultados aqui para aquele que ainda não sabe se o seu time ganhou, se perdeu ou se empatou. Bom, Rochinha, e a decisão em Pereira ontem? De onde saiu tanta gente ontem? Eu nunca vi tanta gente no estádio de futebol. Jota, foi impressionante a final ontem. Era gente lá de tudo, acho que de quanto era lugar. Lá, até lugar para sentar, tem gente que ficou em pé lá no alambrado porque não tinha lugar para sentar. Quem botou mais gente ontem no Nogueirão? Chabocão ou Real Azul? O Boca do Chabocão, Real Azul? Acho que o Boca. A torcida do Boca eu acho que tava mais, hein? A torcida dos caras era chata, enjoada, mas... Muito barulhenta. Barulhenta. Tinha um monte de coisa lá, eles fazendo barulho lá. Mas só que o Chabocão entrou, jogou... Você me disse em uma mensagem que os dois times tiveram muitas oportunidades. Teve. Tanto teve o Chabocão que nem teve o Real Azul. Todos os dois tiveram oportunidade. Só que nenhum fez e saiu empate 0-0. Foi pros pênaltis e você tá ligado. Sempre tem que ter um goleiro melhor. Então, Dedéu foi o dono do... Foi Dedéu, né? Nos pênaltis foi... Uma pessoa me mandou uma mensagem ontem à noite dizendo que Dedéu tem definido 3 penalidades máximas. Mas foram duas, não foi? Não, foram foi duas. Foram duas. E o Chabocão campeão. 20 mil reais de prêmio. O vice campeão, levou 10. O vice levou 10. Terceiro 5, se não me engano. Terceiro 5. E o quarto, acho também que foi premiado. Dois mil, acho que foi 2 mil. Também premiado. Aí, premiado. Dedéu recebeu R$1.000 como melhor goleiro. E mais troféu. Foi o melhor goleiro e o goleiro menos vazado do campeonato. Ele recebeu os R$1.000 do melhor goleiro. Em espécie e depois espécie, o troféu. O troféu como... Foi o melhor goleiro, entendeu? Porque foi o menos vazado e o melhor. Então, ele recebeu 2 troféus. Você já tinha visto uma premiação de um campeonato amador como essa? 60 mil reais em prêmio? Não, nunca tinha visto não. Só em Pereiro mesmo. Só vi em Pereiro. em Pereira. Futebol amador igual a prêmio por aqui não tem aqui por perto. Um prêmio sensacional. É, sensacional. E que sirva de exemplo para outros municípios. É. Aí você estava lá no meio da galera. Opa, estava lá do lado, né? Na torcida, sabe? Da torcida do Boca? Não, das duas. Ficavam para lá, cara, e para cá. Os caras ficavam assim, me olhando assim, meio feio, mas fazer o quê, né? É, fica... Acaba, vai torcer. Olhar, com olhar, apostinha, com olhar assim, meio atravessado. É, fiz umas apostinhas, fez, ganhei. Pintou posta lá, ganhou, mas... Ganhei. Ganhei uns 1,000 e pouco, tá bom, né? Já dá pra brincar o Natal. É, com certeza. Você confiou tanto no Chavocão? Confiei. Agora você queria, lógico, a vitória no tempo normal. Sim, lógico. É, contra o Atlético Cearense, quase ninguém acreditava no Chavocão. Eu acho que só os próprios jogadores que estavam lá e quem torcia por eles. Porque todo mundo, eu fiz um monte de aposta. Não tinha ninguém que teve coragem de apostar. Ontem mesmo o cara do Real Azul me chamou. Rapaz, você é corajoso. Você apostou no Chavocão contra o Atlético Cearense e apostou contra nós na final. Eu falei, oxe. O que tem? Qual é o problema? Qual é o problema? Eu digo, vocês confiam no seu time, então eu confio no time do Chavocão. É, a democracia, ela tem que imperar até nos campos de futebol. O time do Chavocão, Jota, é bom, não tava bom. Só, tipo assim, só deixava mais desejar o ataque. O ataque era não, mais... o Boca é muito forte. Eu vi alguns lances, achei que o Real Azul mereceu marcar mesmo, viu? O Real Azul teve chances. Mas o Chabocão também teve com o Círio. É o Real Azul de Serginho, né? Serginho, do Real Azul. Inclusive é o time da sede, né? É o time da sede. Ah, muitos torcedores ilustres lá, né? Fora você, vários torcedores ilustres lá. Vários. O prefeito estava presente. O prefeito, era vereador Eduardo de Arão. Tinha uma par de gente lá envolvido lá. Agora, o bom mesmo foi a presença do público que veio da zona rural. Pra torcer pelo Boca. Cheio, tava cheio. Gente lá da cidade também. Tinha muita gente do centro de cidade, gente do Jardim também. Tinha gente do Jardim. Inclusive, Júnior tava lá, Tiago, Renato. E vamos continuar dando relação esse... Como é que chama? Vamos falar dos que foram contemplados. Isso. O campeão recebeu 20 mil, o vice 10, terceiros 5, aí depois teve a premiação para o quarto. Foi dois. Goleiro menos vazado, R$1.000, fora troféu. O artilheiro do campeonato foi R$1.000, João Pedro. R$1.000 também. Foi João Pedro de? Do Guarani. O Guarani é lá da sede? É lá de Pereiro também. É lá de Pereiro. Pena que esse campeonato, as vertentes não poderiam participar, né? Porque é municipal. Inclusive é municipal só em Jaguaribe, né? Pereiro não pode. Você defende que se organiza um intermunicipal? Você acha que é melhor do que municipal? É porque, eu vou explicar, porque o intermunicipal, há a possibilidade de ter aqui em São Miguel o intermunicipal. É porque quando se organiza um campeonato intermunicipal, se abre alas para os dirigentes reforçar as equipes, né? Primeiro, você contrata quem você quiser, não tem limite de contratação. Você pode dizer, não, eu vou botar um time para ser campeão, pronto. Né? Outra coisa, a renda fica no município, a renda fica na cidade. São várias cidades do Rio Grande do Norte, Ceará, da Paraíba, que vêm para São Miguel disputar o campeonato. Então, por esse motivo, eu defendo que deve se organizar o intermunicipal. Né? Agora, qual a vantagem do municipal da revitalização? O que é isso, Zé Rui? Você está revitalizando o jovem do município. Você tá tendo retorno nesse quesito, né? Porque o municipal, todos os jovens do município de São Miguel vão ter a chance de participar, porque várias equipes vão ser formadas, não é? E o intermunicipal não. Geralmente se formam uma, duas, no máximo duas equipes, né? Então essa é a vantagem. Agora, em termos de renda, de deixar a renda no município, né, de arrecadação, o campeonato de se organizar numa cidade como essa aqui, num município, qualquer município do Brasil, é intermunicipal. Essa é a minha opinião. Mas é verdade, Jota, o intermunicipal é melhor. Você viu a Copa da Tatame Fernandes? O show que foi? Né? Porque, tipo assim, ó, o municipal ali de Pereiro, tinha umas equipes que não era nem para ter entrado, que é a equipe que toma de 14-0, 16-0... É saco de pancada. É saco de pancada. O municipal tem esse problema. Tem muitos times que tem equipes que se tornam saco de pancada, né? Outro detalhe: quando se organiza um municipal, o público não é o mesmo do intermunicipal, né? Uma cidade como São Miguel, uma cidade de quase 30 mil habitantes, se organiza um campeonato intermunicipal, não sei qual é a ideia do próximo gestor, organiza um intermunicipal. Aí tem um jogo grande aqui, São Miguel versus Pau do Cerro. O público vem, o público vai assistir ao jogo. A torcida vai assistir ao jogo. É. Agora, o campeonato municipal, o torcedor é diminuto. Porque as equipes já são conhecidas. É, já são conhecidas. É. Aí tem muita... municipal é bom, dá pra você trazer jogador de fora. De fora, pronto. E quando vem jogador de fora, o pessoal quer ver o pessoal jogar. É. Você traz, você pega, você patrocina uma determinada equipe. Aí você pega atleta você traz jogador de Iguatu, você traz jogador de Russas, dessas cidades, Icó. Só, você não vai contratar meia boca, você vai contratar um cara que chega e vai vestir a camisa para jogar, para ser titular. Isso é verdade. Então, com isso, o interesse do torcedor para ir ao estádio assistir o jogo. É a realidade é essa. É. E esse ano o Chabocão, ele foi campeão, não estava muito forte, mas ano que vem vai ficar mais forte ainda. Vai se fortalecer mais. Vamos no mercado buscar mais jogador. É. Como é que está a sua ligação com os meninos do Jardim? Depois da disputa da Copa do Deputado Ramos Fernandes, como está a sua ligação com os meninos? Não, está do mesmo jeito. Tipo assim, não teve mais um campeonato assim que eu achei da hora para pôr um time. Que você pudesse apoiar, né? Não teve mais. Tipo assim, teve uns campeonatos aqui por perto, mas campeonato pequeno, que nem ali o dos Torrões. Prêmiozinho, prêmio pequeno. Prêmio baixo, entendeu? Não, nem compensa. A gente bota porque gosta do esporte. Que gosta, exatamente. É perto. Ele já tinha sido campeão no ano passado, aí foi esse ano de novo, então colocou lá. E falar nisso no Jardim... Naquele dia nos Torrões, o time do Jardim estava tentando o bicampeonato, né? Como de fato conseguiu. Você viu aquele público que estava lá? Público? Cheio também. O estádio lotado. Quer dizer, é um campeonato que não tem uma renda, que não tem como angariar renda, porque não cobra o ingresso lá no campo, né? Mas a torcida vai, né? Porque na zona rural a torcida vai assistir. Vai sim. É, a torcida vai. Você vê que o campo estava lotado. E você estava lá naquele dia. Quem? Você estava lá naquele dia. Tava lá daquele jeito lá. É. Acaba tem que estar do lado, né? É. Há possibilidade de um intermunicipal aqui em São Miguel. Pode contar com seu apoio, né? Alguma equipe pode contar com seu apoio, com certeza. Principalmente o time do Jardim. Na verdade... Onde você está mais familiarizado. Ali em Pereiro já teve 4 equipes que veio atrás de mim para mim... Tipo, fortalecer você eles, é bastante, entendeu? Procurado, não é? Pra dar apoio. Só que aí, apoio. No momento, eu não fui, só tava... Cheguei ali, encostei no time do Chabocão e tal, e fiquei com eles ali. Em meio a tudo isso, o Rochinha não pensa assim em migrar pra política, não? Não. Não pensa? Não. Política, eu tô fora. É, você não quer ser candidato a nada. Nada. Mas quer ficar ajudando as pessoas que às precisam. Às vezes tem um político que a gente apoia e tal, apoia, mas entrar em política, eu tô fora. Cargo não quer. Não quer. O Rochinha vai continuar, na medida do possível, ajudando o esporte. No futebol. Eu gosto é do futebol. Porque você acha que é importante, né, Rochinha, para as pessoas, né? É bom para a alma, é bom para a mente, é bom para o corpo. Você está acompanhando um treino lá no campo do Jardim ou no sítio cidade, qualquer lugar do município. Você está vendo os jovens, né, fora do bar, fora da bebida. Isso aí é importante. Hoje tem uma molecada aí que era para jogar mais, só que os moleques estão dedicados à bebida. Entendeu? Você tem sabe... uma rapaziada nova aí que você vai assistir, ali em Pereiro mesmo, você vai assistir um jogo ali, escabar, não sei o quê, tem um monte de moleque bom. Você vai ver lá, tem 2, 3 que não é bom, é mais ou menos. Se interessa mais pela bebida. Hoje em dia não forma mais jogador que nem formava antigamente. Você vê aqui em São Miguel, apesar de tudo isso, mas aqui em São Miguel o trabalho vem sendo organizado. Vários atletas migraram para outra equipe. Tem 2 no Floresta do Ceará, você sabe muito bem que o Floresta esse ano disputou o Campeonato Brasileiro da Série C. Tem o filho de Zé Severino, que está no Calor do Ar de Fortaleza. Se não me engano, tem 2 ou 3 no Floresta. Né? Tem o Arthur, que foi para Hortolândia. Não sei se você conhece Hortolândia, é uma cidade do interior de São Paulo. É longe de Guarulhos. É, mas eu ia jogo direto lá. Foi para Hortolândia. De lá, foi contratado pelo Poços de Calda, pela Caldense, da cidade Poços de Calda. Ele jogou no Cidade também. Uma cidade de quase 200 mil habitantes no interior de Minas. Aí lá ele disputou o Campeonato Mineiro da primeira divisão. Se não me engano, acho que tem uns 4 anos mais ou menos, ele disputou a final contra o Atlético no Mineirão, Arthur, como titular pela Caldense. De lá ele migrou para o 15 de Piracicaba, onde ele está hoje. Só que eu conversando com o pai dele no sítio cidade, semana passada, ele me disse que ele está sendo negociado para outras equipes. O empresário dele já disse que dificilmente ele continua com esse Piracicaba, né? Ele está sendo negociado para outra equipe. Quer dizer, Arthur, ele é aqui de São Miguel. Ele nasceu nessa rua aqui, deputado Fernandes, ali após as duas escolas ali. Após ali o Elisiário Dias, né? E ele mora, o avô dele mora ali, ele nasceu ali. Depois ele foi para o Sítio Jardim, jogou no campo do Jardim, jogou no campo do Sítio Cidade, né? Morou uns tempos no Sítio Sossego, né? Quer dizer, e hoje está jogando, é jogador profissional. Quer dizer, foi como eu disse aqui no início: você tem que querer, você tem que ter vontade. É, isso é verdade. Para você conseguir algo. Então, São Miguel, hoje, tem nada mais, nada menos do que 4 ou 5 jogadores fora. Tem o filho de Arleudo também, que está lá no Floresta. Né? Inclusive, há bem pouco tempo, eu me deparei com o Zé Severino ali. Zé Severino, ele disse que o filho dele está de férias, o filho dele que está no Caruso Luar. Ele disse que o filho dele tá aqui em São Miguel, né? Veio passar o Natal. E disse que me procuraria daqui para quarta, quinta-feira, para trazer o filho dele aqui para a gente bater um papo. O filho dele que joga no calor do ar. Então, são essas notícias que elas nos deixam contentes em saber que esse pessoal está, esses jovens estão migrando, né, para uma carreira de jogador profissional, que é onde se ganha dinheiro no futebol. Isso é verdade. Você já sabe disso, onde se ganha dinheiro no futebol. Jota, não esquecendo agora que eu lembrei, o Hever falou comigo para falar que vai ter um jogo amistoso de amigos sexta-feira lá nos torneios. Então você pode divulgar aí. Pode dar um aí de apresentador e divulgar aí. Não, vou só divulgar aqui um pouco. Então, hoje você veio para fazer o programa comigo. Pronto, hoje. É um prazer, foi um prazer estar aqui com você. Deixa eu falar então, aí provavelmente ele está nos assistindo, o grupo dos pés inchados. O grupo dos pés inchados. Criaram esse grupo, Jochinha? Lá em São Paulo. Grupo, lá em São Paulo. Esse grupo já, acho que já tem uns 10 anos, viu, Jota? O pessoal está te ouvindo. Manda um alô para Rock, tá lá no Jardim, te ouvindo o camisa 10 Rock lá do Jardim. Rock. Lobo Solitário. Né? Um alô, ei, Rocão. Aí, meu filho, cuide. Tá ali ouvindo. Mandar um alô aqui pra Neguinho. Neguinho também. O Rock vai estar em campo sexta-feira, pelo Botafogo da Lagoa de Dentro. Tentando uma vaga pra semifinal. Sexta-feira. E domingo eu vou assistir a Havaí, hein? Dedéu vai estar lá mais baú. Domingo eu vou estar lá. Ah, Rochinha, muito bem, muito bem. Você rememorou. Dedéu é goleiro do Havaí. É, goleiro do Havaí. Aí por esse motivo você vai estar lá, que você, pelo jeito, é empresário do Dedéu, não é? Aí você vai estar lá no jogo. Vou estar lá, dar uma força, dar um apoio, né? Na medida do possível, você vai estar com a gente também. Na medida do possível, tá lá você do vai lado, estar com a gente lá. Vamos, se Deus quiser, vamos estar por lá. Aí então, eu conversei com o Heavy ontem, ele falou pra mim, pra tipo divulgar, né? Que acho que vai ser sexta-feira o jogo dos amigos, que é os amigos, nossos amigos, contra os amigos de Tata e Bruno, lá da Lagoa de Dentro. Sexta-feira. No campo dos Torrões. Dos Torrões. Né? Sexta-feira, os amigos de quem? Os nossos amigos, Renato. Os amigos de Renato, né? Tem Nia, um monte de amigos. Amigos. Renato e... E o outro time lá, acho que é o time de Bruno com Tata. Acho que sim. Bruno. Bruno com Tata. Com Tata, certo. Lá no campo dos Torrões, né? Isso. Sexta-feira. Sexta-feira. É porque sexta-feira já passou Natal? Já hoje já, são 23, já. O Natal é amanhã, né? Na verdade. O Natal é amanhã. A noite de Natal é amanhã, dia 24. Dia na quarta. Pois é, no Sítio Torrões. Aí a gente tá divulgando aqui, vamos divulgar amanhã. Vai divulgar, convidar os amigos aí, vamos chamar os amigos aí para bater uma bolinha e depois fazer uma resenha. Com certeza o pai de Arthur vai estar nesse jogo. Provavelmente sim. Ele jogou um amistoso semana atrasada pelo time do Jardim. Ontem ele tava lá em Pereira, fez um golaço de falta, se não me engano. Contou ainda nova. Disse que fez um golaço de falta. Ontem? Lá no há uns 15 dias atrás, lá nas Crioulas. Dias atrás. É porque ontem teve o jogo dos 50ão, eu falei com o Toninho da Nova, a Nia estava lá. Eles foram pro jogo. O Arthur, do 15 de Piracicaba, ele teve aqui em estadia. E quando eu tive o privilégio de o encontrar, aí eu convidei ele, fiz o convite para ele vir pro programa. Aí ele não. Foi exatamente no dia que ele viajava. Aí não deu certo para ele vir. Mas ele disse que da próxima vez que viesse aqui para o Nordeste, ia conceder aqui uma entrevista aqui na Rádio Difusora. O Arthur. Um bom jogador. Joga muito. Eu vi os vídeos dele quando ele estava na Caldense de Minas Gerais. Joga muito. Que pena que de vez em quando vídeos também, se machuca. Exatamente. O problema dele é que ele tá igual a Neymar, se machucando direto, né? Neymar está lá no Catar. mas só vive machucado agora. É aquele tempo de vacas magras, não é? O jogador é contusão, pós-contusão. É, futebol é fase, né? É, contusão, pós-contusão. E quando o atleta chega a esse nível, realmente a situação fica muito complicada, né? Neymar já tá rico, Neymar já tá rico. Neymar, se ele para hoje, ele já tem de que sobreviver. Na verdade, Jota, eu acho que nunca Neymar quis assim, ele se dedicou muito pro futebol. Ele é mais um jogador zoeiro do que ele se dedicar ao futebol. Ele gosta mais de farra. É, ele gosta, mas já tá rico, já tá muito rico. Já tá rico. Enquanto tá temos aí ocupado. Enquanto temos aí correndo atrás de fazer o pé de meia, ele já fez o dele. Já tá feito já. Mas é assim, cada qual tem sua estrela. É, eu vou chamar o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto, com Rochinha, falando mais sobre o futebol amador, mais especificamente a decisão lá na cidade de Pereiro ontem. É, daqui a pouquinho, portanto, aí, ó, o break comercial, a gente vai voltar. O programa Bola na Rede recebe o apoio do governo de Doutor Severiano com os jovens todo dia, apoio também da Madeireira Dias, dos irmãos Paulo e Irineu, apoio da Pinheiro Casa e Construção, Drogaria Popular, o cliente em primeiro lugar, Dias Esporte, sua casa de esporte, administração da empresária Cláudia Dias, em nome da RR Gesso, onde você compra material bem baratinho. E lá você contrata a equipe que faz o forro e a equipe que faz o serviço de pintura, administração de Rildo. Frigorífico Bourbon dos irmãos Ida e Diel, onde você compra picanha todos os dias. Passa lá e comprove o que eu estou anunciando. A Irã Serigrafia, tudo em um só lugar, administração do empresário Fábio. Daqui a pouco o Fábio vai falar aí, vai vender seu peixe, não é? Aqui no programa Bola na Rede, o momento maior do futebol. Supermercado Arcanjo, onde você faz as suas economias todos os dias, e que em São Miguel, o supermercado fica bem próximo ao estádio O Torquatão, administração de Miguel Colarça. Tudo ok, Xuxa? Agora vamos não tá dando certo aí? Certo, daqui a pouquinho a gente vai aos comerciais, tá certo? Rochinha, ontem, após o árbitro levantar o braço ao alto e encerrar o jogo, a festa foi grande no gramado. Foi grande. Lá é grama sintética, né? Jota, até você entrou em campo. Eu esqueci de te falar também. Acabando o jogo, acho que estava faltando de 3 a 5 minutos. Teve um pênalti claríssimo pro Chabocão. O juiz talvez não viu. Não, acho que provavelmente... Se fez vistas grossas. Já estava terminando o jogo e não quis... Não quis se complicar. Mas teve um pênalti, claro. O Sidney chutou a bola, o cara bateu na mão do cara. Todo mundo viu. Em direção ao gol? Foi pênalti, claro. Todo mundo estava reclamando, entendeu? Mas tá bom, saiu 0-0, foi pros pênaltis. Que eu já vou. A galera chiou muito, Rochinha? Chiou. Quem é que não chia? Acabando o jogo, num pênalti, poderia ser campeão ali. Entendeu? O Júnior mandou aqui, ó, Rochinha. O Júnior, lá do Jardim, mandou aqui agora aí. Amigos de Léo e amigos de Júnior, do Júnior. Sábado você já está convidado. O pessoal me disse que ia lhe convidar. Sábado, lá no Campo do Jardim. Amigos de Léo e amigos de Júnior, sábado à tarde no Campo do Jardim. Esse amistoso quente que vai acontecer lá no Campo do Jardim, né? Será um jogo aí, ele diz aqui, será um jogo beneficente. Pedimos a adoção de 1 quilo de alimento não perecível. Né? Olha aqui nessa iniciativa boa aí do pessoal lá do Jardim. Boa, né, pra ajudar. Sábado próximo. O Roberto, que é o esposo da prefeita lá, doutor Severiano, já manifestou apoio e ele vai estar lá com a galera, com certeza. O Léo me informou que o Roberto vai estar apoiando o time dele, os amigos de Léo, né? Que é o filho de Naldo, meu amigo Naldo, ex-jogador Naldo. E ele vai estar lá, mas na verdade ele vai dar apoio aos dois lados, né? Porque ele é o esposo da prefeita, ele vai estar lá. Com certeza ele vai vir para trazer todo o seu incentivo para a galera lá. E aí você vai estar presente. Vou, se Deus quiser, vamos estar lá, né? Você vai estar lá também, né? Você já vai levar, você já sabe, tem que levar 1 quilo de alimento não perecível, né? Levar uns quilos de arroz. Você já leva. Pois é. Ó, você, torcedor, Você, torcedora, são os convidados especiais. Sábado próximo no Sítio Jardim. Antes, sexta-feira, nos Torrões, não é? É, sexta nos Torrões. Sexta nos Torrões. É. Os amigos Renato, né? Os pés inchados. Vai ser uma mistura. Vai ser misturado. E sábado no Sítio Jardim. Essa passagem aí de... É, agora sim, né? É, agora vai dar certo, sim. Essa passagem aí de final de ano, chegada de ano, é sempre assim, é festa no futebol. Eu já comentei aqui certa vez, Rochinha, que o futebol amador tem essa coisa boa de não ter recesso, né? É. Você vê que amanhã já é Natal e tá todo mundo aí participando, né? Não tem recesso. Por que não tem recesso? Porque no futebol amador não ninguém paga salário, né? Não, obviamente, né? Público notório, ninguém paga salário. No amadorismo, aí não precisa dar férias aos atletas, não. Você precisa dar férias. O futebol amador, o campeonato de Pereiro terminou agora. Ontem sábado, estava tendo lá no Riacho de Santana um torneio grande. Quem ganhou foi Catolé. Acho que esse Catolé é um sítio, acho que é município de Có. De Có, né? Acho que é, foi campeão. O Catolé foi campeão. É, Edmilson estava jogando até lá na parte da manhã e veio jogar. O Rock estava lá. O Rock, eu acompanhei um trecho lá do jogo que Rock, do time que Rock estava defendendo. A pessoa estava transmitindo lá numa live. Você estava fazendo uma live lá. E eu acompanhei. Pois é, ele torneou ontem na Santana, né? Antes esteve lá nas três bodegas, o vereador Iatagan. O vereador Iatagan que esteve aqui. Esteve aqui os dois vereadores, o Iatagan, lá de Icó, e o João Ribeiro, aqui de São Miguel, né? Foi um dos vereadores mais bem votados, foi o mais bem votado da história da política de São Miguel. Esteve aqui com o Iatagan, a gente bateu um papo aqui sobre futebol. E ontem foi a festa lá na Santana, né? Antes, Iatagan fez a dele lá nas três bodegas, se não me engano, R$10 mil pro campeão. Você vê que o amadorismo mudou da água pro vinho. Antes, como nós já dissemos aqui, antes até de chuteira a galera jogava, não era de que chute. Até de que chute. Eu joguei muito de que chute, porque nem sei se existia chuteira, também ninguém tinha condições de comprar, né? É. Não tinha essa história de jogar de uniforme, né? Hoje é todo mundo uniformizado, né? De chuteira. Tem alguns que até ganha pra jogar. Mudou tudo da água pro vinho. A realidade é essa, né, Rochinha? Jota, voltando ao jogo de ontem, esqueci de citar Adriano também. Foi o melhor jogador da partida. Foi escolhido. Adriano do Boca. Joga muito. Adriano, ele mora ali na Vila Nova. Mora na Vila Nova. Jogou pelo Jardim, né, ali no campeonato. Jogou. No campeonato de Pereiro também. De São Miguel aqui. Ele jogou pela Copa da Plata, ele defendeu o Jardim. Joga muito aquele cara. Joga muito. Ele foi o melhor jogador da partida. Dedé, o melhor goleiro do campeonato, né? Aí, em espécie, recebeu R$1.000, mais troféu. Aí o artilheiro também recebeu mil. R$1.000. João Pedro do Guarani. O Guarani que é lá de Pereiro. Infelizmente não conseguiu chegar à final, mas pelo menos chegou... Agora, interessante é que deu a sede contra a zona rural, né? Na final. Olha, voltando ao assunto, tipo assim, às vezes nem os favoritos vencem, porque o Atlético Cearense formou, digamos, uma seleção para campo de vaz. Os melhores jogadores que tinha, eles pegaram. Entendeu? E o time do Boca, quando jogou com eles no sábado atrasado, fez 1-0, eles empataram e viraram. Aí foi acabando o jogo, Dedéu, pra você ver como Dedéu... Pereiro, é verdade. Pereiro é uma cidade pródiga de grandes jogadores. E voltando ao assunto, Dedéu foi quem fez o gol do empate. Tava acabando o jogo... No jogo contra o Atlético Cearense. Contra o Atlético Cearense. Ele fez o gol do empate e tava faltando um minuto ou dois, digamos. Ele foi pra área, o cara chutou, o Renan rebateu a bola. Ele foi brincar com a bola. Aí... Dedéu chegou, fez o gol, empatou, foi para os pênaltis, pegou um também. Foi um do Boca, passou. E foi para a final. Muita gente desacreditou, né? Dedéu, Rochinha, é da Pedra Branca ou mora no Chabocão? Na verdade, ele mora no Chabocão. Ah, ele mora no Chabocão, Os pais deles é do Carvão, mas ele mora no Chabocão. Então ele fez o óbvio, né? Defender a sua terra, né? Defender sua bandeira. Tipo assim, ele levou para... Todo mundo ajudou, né? Todo mundo, jogador, todo mundo, mas ele... Pega muito ele. Você viu na final aqui da Copa... Levou o time nas costas. Você viu aqui na final da Copa Deputado Ramos Fernandes, né? Aquele jogador lá de Iguatu, esqueci o nome dele. A Mauri. A Mauri teve três oportunidades de empatar o jogo e levar para os pênaltis, mas ele salvou em todas as três. É. Incrível, defesas a queima-roupa. E ele fez a defesa, levou o Estrela, deu o título ao Estrela. Para você ver, né, que um goleiro faz diferença no time. É, pois é. Costuma-se dizer, né, é um adjetivo usado por todos os cronistas. Um bom time começa pelo bom goleiro. Se você, não adianta você ter um bom time, você ter uma boa defesa, você ter um meio de campo técnico, marcador, um ataque veloz, se você ter uma bomba lá atrás, hein? Se você tem um goleiro que não é confiável. Isso é verdade. Não adianta. Tem que ter um bom goleiro. Dedé é um grande goleiro, né? Aí domingo ele vai estar em campo pelo Avaí. Pelo Avaí. Ele e Baú. Baú. É Baú, é do... É irmão dele. É irmão dele. Ah, Baú é irmão do Dedé. Ah, Baú, como João Silva Barbosa gostava de falar. O Baú da Felicidade. Baú da Felicidade. Pois é. Rapaz, naquele dia, João Sim fez a galera rir lá no Estão Rio. Fez mesmo, principalmente com essa história, com a história de Baú, mas como pegou bem, Baú da Felicidade, foi, né? Jogou você muito naquele dia também. João Sim fez a galera rir. Aí, final de jogo, toda a premiação entregue, já foram entregues. E aí, festa na volta da galera pro Chabocão. Foi, fizemos uma passeata. Você ainda voltou pro sítio ou não? Não? Não, nós fizemos uma passeata por dentro de Pereira. Lá nas ruas. É, fizemos umas passeatas lá dentro da rua lá. Depois encostamos nos barzinhos lá e fomos tomar uma, né? Comemorar o título. A vitória, né? O campeão. É. E todo mundo estava desacreditando do time do Boca, né? A chegada no Chabocão era questão de tempo, né? Não tinha pressa, não. É, eu acho que na verdade foi uns na frente e outros atrás. Que uns foi, outros ficou e já era. Eu vou mandar um alô aqui para Edinho, que provavelmente... Fica à vontade. Tava lá em São Paulo, mano. O cara tava lá em São Paulo, louco para vir embora. Arrumei uma vaga pra ele na sexta-feira. Aí, ó, veio, chegou, deu tempo de jogar. Você conseguiu um voo pra ele? Não, veio de carro. Ah, ele veio de carro. Veio de carro próprio. É, veio de carro, tá, com o Elivan. Ah, veio de carro. Veio, jogou a final, tá aí, ó, campeão. O homem tava doido pra vir embora pra jogar essa final. Agora, você imagina como está hoje a colônia esportiva lá do Chabocão. Porque, amigo, 20 mil reais, olha, não faz mal a ninguém não, viu? Faz mal a ninguém não. Dá pra você reforçar o time bom pro ano que vem. É uma grana, entendeu? Realmente considerável. Já tem que começar da agora, porque eu fui conversar com o menino ali pra ele vir jogar no Chabocão. Já deu a palavra pra outro time. Já. Nem tinha acabado o campeonato direito. Eu tava deixando terminar pra falar com ele. Aí eu encontrei ele ontem à noite lá no Brasil, nós estávamos, eu fui, falei com ele, falei assim, ó, terminei de dar palavra para outro time aqui, não dá para mim jogar para vocês. É, porque é aquela história, né? O que dignifica o homem é ele ter palavra. Prometeu, cumpriu. Ele não quer fazer feio. É verdade, ele já disse. Bom, e aí, que foi, para a gente encerrar, a gente já vai chegar ao final do programa, o que foi falado lá, Rochinha, no campo, no estádio, sempre pinta as conversações, sempre pintam as conversações da galera. Prenúncio para o próximo ano, tá mudando de gestão, Pereira, tá mudando de gestão, prenúncio de mais campeonato, né? Porque o prefeito Neto Estevão, ele tá encerrando o quarto mandato como prefeito do município de Pereira. Ele fez campeonato todos os anos. Prenúncio de uma continuidade, né, do campeonato municipal lá em Pereira. Até porque o eleito lá foi o sobrinho dele, né? O assessor dele foi o sobrinho. Jota, eu acho que Zé vai fazer a mesma coisa de Neto, né? Vai acompanhar as mesmas coisas que ele fazia. Tipo no esporte, né? Porque o esporte de Pereira é forte por causa de Neto. É do poder público. Ele apoia muito o esporte em Pereira. Certo. Aí provavelmente Zé vai seguir as instruções dele também, né? Vai certo. Acompanhar. Eu vou chamar o comercial, aí eu volto. Para fazer aí a última indagação ao Rochinha e consequentemente a gente encerra o programa Bola na Rede desta segunda-feira. Eu volto já. Aqui, Rádio Difusora, as regiões ouvindo São Miguel. As ofertas de reinauguração da Pinheiro Casa e Construção continuam. Aqui, o cliente sempre ganha. Pensando nisso, criamos a campanha Compre e Ganhe. Compre o piso cerâmico e ganhe argamassa AC2. Compre um milheiro de blocos e ganhe dois sacos de cimento. Compre uma luminária e ganhe a instalação. Compre o balcão de banheiro e ganhe a torneira. Compre a bacia sanitária e ganhe o kit de instalação. Se eu fosse você, iria agora mesmo aproveitar essas e outras ofertas. Mas não demora, porque será por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Pinheiro Casa e Construção, venha nos visitar. Tem o que você precisa, tudo em um só lugar. Produtos e serviços e grande variedade. Na Pinheiro, economia de verdade. 15 anos no mercado, confiança e compromisso. A entrega é grátis, não se preocupe com isso. Pinheiro Casa e Construção. Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para trazer mais uma super novidade do Grupo Airan, isso mesmo. Locação de tendas é a grande novidade que temos para o momento. Dentre outras, grandes estruturas que vamos apresentar no vídeo a partir de agora. Vem com a gente! Planejando um evento, nossas tendas piramidais adicionam um toque de classe e são incrivelmente funcionais. As nossas tendas piramidais têm uma grande elegância e faz total diferença no seu casamento e em grandes festas. Temos tendas no formato piramidal, com faces laterais multiuso. Temos também outras opções com faces laterais modificadas, muito utilizadas em hospitais de campanha. Mantenha sua equipe e equipamentos protegidos, seja em obras ou empresas, com as nossas tendas piramidais. Uma ótima opção também para feiras gastronômicas, te dando assim mais conforto, praticidade e funcionabilidade com as nossas tendas. Tendas compactas para eventos corporativos, faça sua marca o centro das atenções. Uma escolha inteligente para o seu evento ao ar livre. O segredo para um evento de sucesso está na escolha da tenda certa. Temos tendas em diversos tamanhos, por exemplo, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, com vários modelos, várias opções de tamanho que vai se encaixar à sua necessidade e ao seu evento. Além de nossas tendas, temos também outras estruturas, como por exemplo, o pórtico, o famoso cartão de visita para todo grande evento. Se você quer ampliar o seu evento e projetar para grandes multidões, temos a opção certa, telão com um projetor de imagens. Procurando o lugar certo para divulgar seus patrocinadores, temos a opção certa, backdrop, de uma forma rápida e eficaz. Disponibilizamos também do xodozinho da publicidade, os famosos wind bands, personalizados com a sua marca. Placa informativo para diversos eventos esportivos. Fornecemos também cavaletes informativos para seu evento esportivo. E aí, pessoal, gostaram da apresentação? Isso é mais um serviço oferecido pelo Grupo Airan. Conforto, sofisticação e elegância para seu evento, seja ele esportivo, cultural, social, religioso, como dentre outros. Está esperando o quê? Ligue logo, entre em contato no nosso WhatsApp 84 91 31 9904, falar com o Fábio Queiroz. Não perca esse tempo e entre em contato com a gente. Estamos de volta com Bola na Rede, momento maior do futebol aqui pela Difusora. Rochinha, você agora tem, você tem 3 minutinhos para desejar aí um final de ano feliz a todos os seus amigos, seus parentes, a galera toda que está te ouvindo. É, Jota, na verdade acho que nem meus parentes estão me ouvindo, que foi uma surpresa que eu vim de uma hora para outra, né, para cá. Mas desejar um feliz Natal amanhã para todos os meus amigos, todos os meus colegas, todos que estão nos escutando aí. E para todos que gostam do esporte também, entendeu? Desejar um feliz Natal e um próspero ano novo para todo mundo aí. 2025 venha com muitas bênçãos e saúde para todos nós. O Rochinha no esporte de 2025 será o Rochinha, de 2024 será o mesmo Rochinha de 2025. Se Deus quiser, ou pode vir melhor, né? A tendência é melhorar. É porque tem umas equipes atrás de mim e a gente vai ter que escolher uma para dar continuidade no futebol. Certo. Obrigado, Rochinha. Essa foi a primeira das muitas participações que você vai ter aqui. De vez aqui, em quando vou voltar a participar com você. E vou dar um alô aqui para os penchados. Fica à vontade, fica à vontade. Se você conseguir nominar. Provavelmente de ser o Irã, todo mundo do grupo aí. Que depois eles vão fazer uma resenha. Provavelmente já está fazendo lá, que eu já conheço o grupo, que eles gostam de resenha, né? Mas é assim mesmo, tem que tirar um barato para brincar. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo você ter atendido o meu convite, pela participação. E fica o encontro marcado para a próxima. Pronto, próxima boa tarde a todos e fica com Deus todos aí. Bom, você agora vai ficar ouvindo aquela música de Roberto Carlos,